Aleluia, ó paz do Senhor. Pra quem tem amor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. A todos que o buscam, a paz do Senhor. Que vem com a presença do meu Salvador. É um gozo infinito, uma bênção sem par. Poder desfrutar da paz do Senhor, da paz do Senhor. A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, minha irmã. A todos que o buscam, a paz do Senhor, que vem com a presença do meu Salvador. É um gozo infinito, uma bênção sem par, poder desfrutar da paz do Senhor, da paz do Senhor. Poder desfrutar da paz do Senhor, da paz do Senhor.